dia certo pra viver. Porque hoje já se foi, o amanhã não sei se vai nascer. Por isso é tempo de aproveitar. Cada segundo seguinte é lucro se a gente ganhar. Hoje é o dia de conciliação, de acertar as ambas partes com amor e perdão. Por isso é uma questão de atitude e não de sentimento. Então avante, é o momento, mude. Hoje é dia de amar o próximo, de respeitar o ser humano e pôr ele no máximo, de ver as qualidades, desprezar os seus defeitos, porque sabemos que somos todos imperfeitos. Hoje é dia de realizações, de pôr em prática as teorias em ações. Não só de ouvir, mas também falar, de agir, fazer, não só de pensar. Hoje é dia de louvar a Deus, de fazer jus à nova vida que Ele nos deu, de gratidão por ter cicatrizado a ferida, de escravidão a rendição pago foi a dívida. Hoje é o dia de viver o dia de hoje, porque ontem já se foi e o amanhã está bem longe. Na verdade o amanhã nunca existirá, se viver do passado o futuro não existirá. Viva o hoje, porque o ontem já passou, e o amanhã vai depender de como será hoje. Porque o ontem já passou, e o amanhã vai depender de como viver o hoje. Porque o ontem já passou, e o amanhã vai depender de como será hoje. Porque o ontem já se foi, e talvez não chegue o dia do amanhã. Viva o hoje, por quê? Porque o ontem é história, o amanhã é mistério, é sério. Viva agora, se não agora, então quando? Me diz por que a demora. O tempo é matéria-prima da vida, não jogue fora. Dinheiro a gente conquista, se perde, se recupera. A vida é uma dádiva, para quem perde já era. O passado não é aqui, o futuro ainda não chegou. O presente é num piscar de olhos, pronto, já passou. Nova chance pra quem aproveita, renova o ciclo. Não desperdiça como um cano estourado que jorra um litro. Já pensou se o calendário registrasse ao contrário? Fizesse a conta inversa ao invés do seu aniversário. Em contagem regressiva, quanto falta pra sua morte? Quantos iam marca toca contando só com a sorte? Faz bem para si, quem no presente procura a realização antes que chegue à sepultura. Na morte não há obras, conquistas ou feitos. Viva a vida sem receio, pra isso você foi feito. Viva o hoje, porque o ontem já passou, e o amanhã vai depender de como será hoje. Porque o ontem já passou, e o amanhã vai depender de como viver o hoje. Porque o ontem já passou, e o amanhã vai depender de como será hoje. Porque o ontem já se foi, e talvez não chegue o dia do amanhã. Salve Filo, ataque de letras, bombardeio de rimas. Hoje é o dia de Social Fire NX. Cômodo Produções e mais alguns.